Aquele moço, novo convertido, estava muito empolgado com a fé que tinha abraçado. Todos os dias ele orava a Deus e queria saber com o coração sincero o que fazer para o progresso do reino de Deus aqui na terra. E este moço, suplicando em sua oração, dizia: Pai, em nome de Jesus, me responda, o que eu posso fazer para a edificação do teu reino aqui na terra? E ele sentiu o impulso do Espírito Santo. Ele sentiu que o Espírito Santo o impelia para fora do seu quarto, para fora de casa. E ele foi. Ao sair de casa, ele sentiu o vento soprando. E o vento parecia falar no seu ouvido: Veja o meu caso. Deus me mandou varrer a terra, eliminar o pó e também espalhar as sementes. Mas quando estou agindo, eu também gosto de cantar no ouvido das criancinhas e embalar os doentes para que durmam. Então aquele moço continuou andando e ele viu uma flor, mas uma flor tão perfumada. E quando ele se aproximou para aspirar o seu aroma, parecia que ele ouvia a flor dizer: Minha missão é preparar o fruto, mas eu também gosto de perfumar o ar e fazer com que as pessoas se sintam felizes e apaixonadas com o meu perfume. E ele continuou andando, e ele parou ao pé de uma grande árvore que protegia uma espécie de lagoa, uma pequena lagoa. E ali naquela lagoa tinha muitas rãs. E quando ele contemplou a formosura daquela árvore, pareceu ouvir a árvore falar: Deus me deu a tarefa de auxiliar o homem, mas eu também sinto a necessidade de amparar as fontes de água e abrigar os pássaros nos meus ramos e muitos outros animais nos meus galhos e tronco. E quando aquele moço olhou para a lagoa e viu aquela quantidade imensa de rãs, pareciam repugnantes, ele teve nojo. Mas parece que ele também ouviu as rãs falando: Deus nos criou para coaxar, para reproduzir, para habitar as águas, mas também estamos aqui para proteger esta árvore que nos ampara. Estamos aqui para eliminar as pragas e os micróbios e os vermes que trazem destruição e morte. E aquele moço foi andando admirado. Será que eu estou imaginando essas coisas? Ou é uma resposta de Deus para me mostrar qual é a síntese do seu reino aqui na terra? E enquanto pensava desta maneira, começou a mexer no barro que estava à margem daquela lagoa. E ele pegou o barro em suas mãos, e enquanto ele moldava e acariciava o barro parecia lhe falar: Deus me criou para garantir o solo firme e a terra fértil, mas eu também posso ajudar o oleiro para construir casas aos homens. Eu também posso fazer tijolos, telhas e vasos para abrigar flores e plantas. Então aquele moço, caminhando com aquele barro nas mãos, ele compreendeu que toda a natureza tinha sido criada por Deus e estava sempre a servir a outra parte da natureza. Que toda a natureza interagia, que o céu mandava chuva para a terra, e a terra retribuía brotando as árvores e os frutos retribuíam brotando as sementes e fazendo as sementes florescerem, e assim as sementes também retribuíam, e tudo funcionava desde que uma parte servisse a outra. E aquele moço agradeceu a Deus, porque estava compreendendo como edificar o reino de Deus aqui na terra, servindo o seu próximo e o seu semelhante. A partir daquele dia, este novo convertido sabia que não bastava apenas servir a Deus, mas também servir o seu próximo. Razão pela qual o primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com teu entendimento, e ao teu próximo, sendo este o segundo mandamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. É impossível você servir o reino de Deus sem servir o teu próximo. A tua vida tem que ser útil aqui na terra. Você quer saber como edificar, como colaborar com o reino de Deus? A resposta é esta, que o Espírito Santo soprou a este novo convertido: servir. Servir sem o desejo de ser servido. Servir em primeiro lugar. Jesus Cristo disse assim, e você pode ler no Evangelho de Lucas, capítulo 22, no versículo 25. Os reis da terra dominam sobre os homens, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Jesus perguntou: quem é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como meu Pai me destinou. Qual é a regra do reino de Deus? Servir ao semelhante. Se fazer servo ao invés de chefe. Se fazer criado ao invés de patrão. Esta é a regra do reino. E no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28, Jesus diz a mesma coisa, porém concluindo: tal qual o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Você quer saber como fazer a obra de Deus? Você quer saber como colaborar para a edificação do reino de Deus aqui na terra? Então, por amor a Deus e por amor a Jesus Cristo, sirva o teu semelhante e até ao teu inimigo. Se faça a menor de todas as criaturas. Coloque o serviço em primeiro lugar, e assim fazendo, o teu Pai Celestial ficará muito satisfeito, e Ele mesmo te recompensará.